rei, a palavra do Senhor. Exerce a justiça, traz o amor. Livra o aflito da mão do opressor. Não oprimas, não faças dor. Senhor, nós clamamos, em ti encontramos paz. Teu caminho é luz, teu amor nos traz. Seja feita a tua vontade em nosso coração. Reinará a tua graça e a justiça em nossa ação. Não derramei sangue inocente. Cuidai dos órfãos, do necessitado. Por um mundo justo, Senhor, quebramos correntes, trazemos amor. Ó terra que ouve, escuta a voz do Senhor que nos guia. Estamos em seus braços, não há desespero, só esperança e paz. Nosso futuro em ti, Senhor, é o que nos traz. Português e worship, trago a guitarra, piano, cedo em 2 BPM.